que eu vou gostar. Se de repente combina da gente se cruzar, ora vejam só, pois é, pode apostar. Se você gosta de samba, encoste desse dar. Até que eu vou gostar. Se de repente combina da gente se cruzar, ora vejam só, pois é, pode apostar. Se você gosta de samba, encoste, vê se dá. Vem, vamos chegar. Que vai ter que ter, que balancear, que bambolear. Aqui no mocó, tem que dizer no gogó. Pois é, vem, tem que dar nó, vem. Rebola, remexer, requebra, vem. Bota a baiana pra rodar de cima embaixo. Eu quero ver, não sou cego, faço até acabar. Diz que isso é com você, quá, quará, quá, quá. Entendeu, querendo lhe gozar. E logo pra cima de moar. É por isso que não tem colher de chá. Não vem na cola, que cê tá de sola, vai dançar. É por isso que pra pode falar. E dá na bola, que na bola você não dá. Vem, pode chegar. Você vai ter que ter, que balancear, que bambolear. Aqui no mocó, tem que dizer no gogó. Pois é, vem, tem que dar nó, vem. Rebola, nem mexer, quebra, vem. Bota a baiana pra rodar. De cima embaixo eu quero ver. Não sou cego, faço até acabar. Diz que isso é com você. Quá, quará, quá, quá. E devo querer lhe gozar. E logo pra cima de moar. É por isso que não tem mulher de chá. Não dou, não vem da cola. Que cê entra de sola, vai. Da gente se cruzar, ora vejam só, pois é, pode apostar. Se você gosta de samba, encosta e vem.